e vim te curar. Sou o teu descanso. Vem em mim descansar. Não se preocupe, de tudo eu estou a cuidar. Uma nova história para ti eu comecei a preparar. Tem doenças da alma que ninguém pode ver. Remédios e médicos já não curam você. Quantas vezes o corpo com dores se abateu, mas hoje a voz de Deus veio pra te dizer que Ele é o próprio bálsamo e vai curar você. Eu sou teu bálsamo e vim te curar. Sou o teu descanso. Vem em mim descansar. Eu comecei a preparar. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, e nesse instante Ele vai agir na doença que o homem já não sabe onde é. Está te enchendo de força da cabeça aos pés. Está curando feridas, está queimando o mal, está quebrando laços, é sobrenatural. Examinando as almas pra mostrar que Ele é o médico dos médicos, é Jesus de Nazaré. Eu sou teu bálsamo e vim te curar. Sou o teu descanso. Vem em mim descansar. Não se preocupe, de tudo eu estou a cuidar. Uma nova história para ti eu comecei a preparar.